Portal do Arrocha. Ô, Tremba! Alô, JR Paredão! Pode balançar que é sucesso com o Jel, meu padrão. Por quê? Você quis fazer aquele amor comigo, será só por solidão? Por quê? Você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração. Eu fiquei assim, sem saber de mim, vou sem rumo. Louco de paixão, fora da razão, eu assumo. Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual você. Você, você. Tá doendo a saudade, eu não posso entender. Eu já nem respiro mais sem você. Por quê? Por quê? Vou a todos os lugares, te procuro pelos bares. Quando canto é minha fuga. Procurei outros caminhos, aluguei até carinho, mas amor, ninguém aluga. Vamos cantar junto! Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento, e feito um passarinho se mandou no vento, e deixou no meu corpo esse gosto de amor. Porque você não liga e diz que está carente, faz amor sozinha quando lembra a gente. O meu coração vai te esperar até quando um dia você voltar. Por quê? Não volta pra mim. Por quê? Não vem de novo pra mim. Vem, vem. Vem com o Jel, menino. Todos os lugares, te procuro pelos bares, quando canto é minha fuga. Procurei outros caminhos, aluguei até carinho, mas amor, ninguém aluga. Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento, e feito um passarinho se mandou no vento, e deixou no meu corpo esse gosto de amor. Porque você não liga e diz que está carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente. O meu coração vai te esperar até quando um dia você voltar. Por quê? Não volta pra mim. Por quê? Não vem de novo pra mim. Vem, vem. Vem ficar comigo, mulher!